Abandonar drogas. Primeira fase. Preparação. Para isto é preciso um quarto do qual não sairá, música suave, sopa de tomate, 10 latas, sopa de cogumelos, 8 latas para tomar fria, sorvete, um pote grande de baunilha, um vidro de leite de magnésia, paracetamol, antisséptico bucal, vitaminas, água mineral, glucosade, pornografia, um colchão, um balde para urinar, um para cocô e um para vômito. Uma televisão e um vidro de Valium, que já peguei da minha mãe, que é a seu modo doméstico e aceito socialmente. Uma viciada em drogas. Agora estou pronto. Só preciso de uma última dose para aliviar a dor enquanto o Valium faz efeito. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio da PersonCast. Este que vos fala é o Sebs. E nessa noite de quinta-feira, tô datando o programa, foda-se, e eu estou aqui com Ulisses Dias. Boa noite, senhoras e senhores, good night, motherfuckers! Diretamente de Fortaleza, ele, Felipe Ucanella. Olá, que tal? Tá. Tô animado, cara, tô animado. A gente tá com aquelas pílulas, eu acho que peguei uma pra, de supositório, saca? Ah, é, tô sabendo. Só não vai cagar. Então você tá com alguma coisa enfiada no rabo, né? Hoje a gente vai falar de um filme que ele é um expoente, um avatar, um verdadeiro ícone dos anos 90 e do cine underground, do cine indie, do cine que não é do mainstream, né, Ulisses? Exatamente. E todas essas coisas que os hipsters adoram, na época que nem existia hipster, vamos falar hoje sobre toda a história de Trainspotting. Eu acho que eu falei certo, não sei se tá errado. Transporting. Come on, so see you next about of the in your face, my daddy, motherfucker. Tá estressado? Relaxa, isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Beleza, galera. 1996. Quais são suas lembranças de 1996? Mamonas Assassinas morreram. Caraca, boa. Bom começo. Bom gancho. 96 é... Renato Russo morreu. Verdade. Caralho, é... Renato Russo morreu. Grêmio campeão brasileiro. Portuguesa. Porra, até a pé nós iremos. Para o que der e vier. Mas o certo é que nós... Muito bom. River Plate, campeão da Libertadores. River Plate, com aquele timaço com Crespo, Taimar, Saviola. O que mais? O que mais? 96. Foi a primeira vez que eu beijei na boca, foi em 96. Eu também, 12 cara. 12 anos. Caraca, coincidência. Eu beijei um ano antes. 96 foi o ano de um filme também. Esses dias eu saí um podcast lá do Sabre na Nós e eu gravei com eles. De um filme também de 96, chamado Os Doze Macacos, do Bruce Willis. Pô, muito bom também. E é, segue mais ou menos a mesma ideia, né? Se não me engano, Entrevista com o Vampiro, adaptação lá com os três galãs da época, também é de 96. Acho que sim. É bem provável que sim. Então, gente, nesse universo todo de transformações, de novidades, de mudanças, a metade da década de 90, que até então, não sei se vocês já repararam nisso, toda a década ela segue um padrão de cópia ou de adaptação, pegando coisas da década anterior. Por exemplo, 1991, 92, 93, se você olhasse um observador de fora, toda a sociedade, cultura pop, tudo demais, você veria que é uma coisa muito parecida ainda com os anos 80. A partir da metade de toda a década, do ano 5 pra frente, você vê que a década já começa a mostrar sua cara, aquela veia, ela já tá com a própria... Vamos dizer assim, o próprio jeitão da década. As coisas já estão mais consolidadas. Se isso for verdade, a gente tá fudido agora com esse resto dessa década. É. Mas tudo bem, continue. É, cara. Mas agora é que vai começar a parada dos anos 10, cara. Pode me cobrar no futuro, velho. Agora é que vai começar a parada dos anos 10. E o que acontece? Em 1996, surgiu um filme do diretor Danny Boyle. E esse cara fez um filme sobre a vida dos viciados em heroína em Londres. Na verdade, não em Londres, no Reino Unido. O filme se passa na Escócia, né, cara? Exatamente, mas eles também vão pra Londres. Enfim, esse filme era sobre o quê? A vida dos viciados em heroína, cara. E é uma parada tão louca, cara, que eu lembro a primeira imagem que eu tenho de Transporting é uma coisa totalmente underground. Uma figura, uma imagem, um estilo de filmagem totalmente diferente. Uma pegada, um ritmo totalmente diferente dos filmes até então que eu tava acostumado a ver. Fora a trilha sonora, que é uma coisa espetacular. Eu acho legal isso, assim, porque tem esse lance da fotografia que é foda, que é... Que é muito diferente, assim, você... Londres é uma cidade muito diferente, né? E assim, as roupas que as pessoas usam, aquela coisa, assim, meio pós-adolescente, assim, que as pessoas usam. As locações também, assim, aqueles lugares tudo fudido, assim, tudo quebrado, cheio de sujeira e tal. Meio sujo, né, cara? Aquela coisa que não parece Europa, né, cara? Parece leste europeu. Parece Europa, mas leste europeu, aquela coisa bem fudida. É verdade, assim... E, porra, é muito legal esse lance das cores, assim, tal, e como a trilha sonora, ela conversa muito com o filme, assim, demais. É um filme acelerado, vocês não acham isso? Porque eu boto fé que os filmes da década de 90 eram coisas assim, lentas, assim, devagar, aí começou a ter filmes tipo Pulp Fiction e outros que começaram a colocar a trilha sonora dando a velocidade do filme, assim, Transporting é aquela coisa acelerada, assim, e tal, e daqueles... E as pessoas parecem que estão quase dançando as músicas assim, do filme, uma coisa impressionante. Assim. Acompanha o ritmo dos personagens, tudo, todo canto, até a paisagem, né? Acompanha o ritmo da música. Mas vocês notaram isso? Uma pegada punk na direção, no ritmo do filme, e até como é que eu posso falar, na ideologia. Cara, eles meio que falam isso durante o filme, né, cara? Você vê que durante todo o filme você vê a imagem do Iggy Pop em alguns cartazes, eles falam no próprio Iggy Pop, eles meio que demonstram ali a cidade, que é Edimburgo, na Escócia, como se fosse um atraso mesmo de todo o Reino Unido, que ainda estava naquela era punk, o modo como eles se vestiam. E você nota isso logo em seguida quando eles vão para Londres. A música é outra, o ambiente é outro, eles são mais alegres, mais felizes. Você vê que lá na Escócia, teoricamente, eles são mais tristes, né? É uma coisa que eu notei, porque existe um ressentimento entre os países que são dominados, né, entre aspas. Entre aspas não, né, vamos falar a verdade. São dominados pela Inglaterra, que estão ali perto. Tanto é que tem uma passagem do filme que eles estão juntos, o trio, né, o Renton, o Spud e o Sick Boy. O quarteto. No caso, nessa cena estavam só os três, estavam daqueles gramadões da Escócia. É quando eles estão fudidos lá, aí eles começam a falar mal da Escócia. Lembra? Até o bichão bonitão, o fortão. Sim, sim. Mas eu só lembro de três lá. Eu não lembro. Você deve ter visto o filme há menos tempo, você deve lembrar melhor. Mas enfim, eles estavam juntos e estavam falando, porra, a gente é mais fudido, porque eles falam, cara, os ingleses são os merdas. Aí ele falou, e a gente é o quê? A gente é o merda do merda, que a gente Exato. É dominado pelos merda. Isso aí. O cara falando lá. Queria falar uma parada antes, assim. Não sei se eu concordo que a temática é punk. Tomara. Eu acho que não. Acho que não. Acho que eles são influenciados, assim, pelo punk também. Mas na época tava um outro movimento musical na Inglaterra, que acabou se tornando uma coisa global, mas na época era uma coisa que era... Os clubbers. Não, não eram os clubbers, não. Era o Britpop, que era o U2 e o... Sim. O outro lá que eu esqueci. Blur, Oasis. Não, é. Homens, Maníacos, Street Preacher. Isso, mal. Eu falei U2, mas eu queria falar Oasis. Oasis e o Blur. Então, na verdade, eu acho que reflete mais essa coisa, assim, que esses grupos eram meio que um revisionismo dos anos 60, que era muito mais isso, drogas e rock and roll e tal, do que esse é efetivamente punk, né? Porque punk, assim, tem uma coisa mais de ideologia, entendeu? E eu acho que o Britpop é uma coisa mais de individualismo mesmo, entendeu? Mas então, Ulisses, por que eu falei punk? Porque tu lembra da primeira cena, o diálogo, que é ele correndo, uhum. E tem um diálogo, uma narração em off, que é o próprio Renton falando, né? Renton, que por sinal era na época o desconhecido Ewan McGregor, uhum. Que depois ficou mundialmente conhecido por ser o Obi-Wan... Enfim, uma série de papéis que ele fez aí pro estrelado. Foi o Obi-Wan, pô, acabou. Ele foi o primeiro? Não, eu sei, ele foi um bocado, tô de sacanagem, é porque eu gostei muito dele no papel de Obi-Wan. Eu não. Detestei. Eu acho ele fodão, eu acho ele fodão. Mas enfim. Bonitão, barbudo. Nossa. Vou até procurar as fotos dele aqui hoje. Que homem. E o McGregor hoje. Cara, o discurso do início do filme é ele criticando a sociedade. Por isso que eu vejo o apelo punk. Escolha sua vida, escolha seu cachorro, escolha seu emprego, escolha a casa, escolha a esposa. Na verdade, é o começo e o final do filme, né? Não, o final é a conclusão desse diálogo do início, porque no final ele fala, ele conclui essa ideia, mas no começo ele coloca todas essas dúvidas, né? Coloca, nossa, sociedade de consumo louca, nós estamos perdidos, não sei o que, papapá, papapá. E nisso eu via, nessa contestação, eu vi uma coisa muito punk. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. A contestação dele era a ideologia do punk. E meio que igualava aquilo que eles estavam passando. Eles eram pré-adolescentes. Acho que é pré-adolescente ali, né? 16, 17 não. anos. É, cara. Não, eles eram mais velhos. Não, pré-adolescente é 12, cara. Eles estavam já chegando perto da idade adulta, acho que 18. Porque quando o cara vai lá e pega a menina, que era a menina da escola, ele sente assim. Eles tinham uns 20 e tantos. Ah, é verdade. Chave de cadeia, né? Então, se não me engano, o Renton tinha 18 e tinha 19. Ele era o mais novinho, era o Renton. E o mais velho era o Bag, né? Que é o velhão lá de bigode, porra louca do caralho. Isso é a natureza! Sim, então, é ar puro. Não ficam orgulhosos de serem escoceses? É uma merda ser escocês. Somos a escória da escória. O lixo da porra da terra. O maior lixo miserável, servil e patético que já existiu em toda a civilização. Tem gente que odeia os ingleses. Eu não. Eles são apenas babacas. Nós, por outro lado, fomos colonizados por babacas. Nem conseguimos ser colonizados por um povo decente. Somos governados por idiotas. É uma merda completa, Tommy. E nem todo o ar puro do mundo mudará isso, entendeu? Então, o filme começa com... Eu não tô lembrado, eu vi esse filme faz uns 2-3 meses, vocês viram faz menos tempo, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas o filme começa com uma perseguição, eles fugindo de uns caras que estão correndo atrás deles, acho que é pra cobrar droga, ou pra cobrar dinheiro, alguma coisa é assim. É muito legal, porque vão aparecendo os personagens, a música do Iggy Pop. Muito legal. E eu acho isso legal, assim, porque você já vai entrando nessa loucura, nessa vibe, assim, né? Da droga. E é uma escola meio... Não tô dizendo que é puxado, mas é um pouquinho inspirado em Tarantino, uhum. Porque ele começou o filme de uma cena do meio do filme. Ele já começou com a história rolando lá, aí o carro tenta pegar o Renton, que é o Evan McGregor, ele para, ele olha, grita pro carro malucão, ele tava chapado de heroína, saiu correndo e foi embora lá pro trilho do metrô. Sabe o que eu lembrei quando eu assisti esse filme a primeira vez? Eu lembrei muito do Laranja Mecânica. A pessoa do Renton, ele fica sozinho e os pais meio que estão nem aí pra eles, ficam longe de casa e só aparecem pro filho quando o filho vem com problemas. Quando aparece, seu filho tá dando problema e tal, aí é muito... E a própria fotografia, aquela coisa, aquela câmera um pouco longe, sabe? É muito Laranja Mecânica. Pode ser que venha daí inspiração também, não, né? Eu acho que o Danny Boyle pegou de várias fontes. Tem muitos easter eggs no filme. Tem, por exemplo, uma cena que eles vão atravessar a lua pra poder roubar um negócio. E aí é os Beatles. É, altamente Beatles. Só que é o inverso, né, cara? Você vê que na fotografia é o contrário da caminhada da fotografia dos Beatles. E é baseado num livro, né? No livro de Irwin Welsh. Deve ser algum escritor famoso aí no meio que essa galera curte. Ou não, né? Mas enfim, basicamente a história desses quatro caras, né? Na verdade, são três que são viciados, né? Que é o Renton, o Spud e o Sick Boy. O Tommy, até então, que é o certinho da galera, inclusive ele é o único que tem aparelho de malhar em casa, ele tem os pesos, ele cuida da saúde, ele fala que ele nunca vai usar droga e tal. Mas não é isso que acontece. A casa toda organizada. Ele, do grupo inteiro, esse cara é o que, vamos dizer assim, tá mais na linha, né? Que tu olha assim, o resto é tudo um porra louca, né? Por mais que eles tenham família e tal, eles são porra louca, são largados. Eles vão numa espécie de boca de fumo, vamos dizer assim, da galera que vende heroína, que o cara tá num apartamento fudido, lascado, e os caras entram lá e eles compram lá mesmo, se drogam lá e ficam por lá mesmo. Então é uma parada muito assim, down mesmo, que tu vê que juventude sem esperança nenhuma. Tem uma cena muito engraçada, cara, que é com Spud, aquele que é meio careca, só tem um cotoco de cabelo na cabeça. Moicano forçado. É, o mais sequelado é ele, né? E os pais dele falam que, não, cara, tu tem que arrumar um emprego, velho. Pô, já vai... Tá de maior, pô, velho, cavalo velho não trabalha, pô. Tem que arrumar emprego, vai arrumar emprego. E no Reino Unido, dá a entender que eles têm uma política de dar incentivo ao jovem pra ele ir atrás do primeiro emprego. E o Spode tava preocupadíssimo, que ele não queria trabalhar, ele queria continuar com a vida de vagabundagem dele, de droga, putaria e tal. E ele vai fazer entrevista de emprego. Antes ele se reúne com os amigos no bar, que eles têm um barzinho que eles se reúnem, todos quatro, né? E ele falou, pô, como é que eu faço? Ele falou, não, não esquenta não, tem uma parada pra tu fazer. Finge que tu é doido, não fala nada com nada, fica misturando as letras, fica dando tique, falando... Aí os caras vão achar que tá pancada, vão te liberar do emprego. E ele faz isso e dá certo, cara. E é muito foda a cena. E é muito boa a cena, muito boa a cena, cara. Detalhe que ele pede conselho ao Renton, né, cara? O que eu analisei das personagens, dos personagens. O Renton é aquele garoto, vamos dizer assim, o herói, né? Que é o cara que ele, vamos dizer, é o mais equilibrado, se é que a gente pode falar isso, que ele ainda questiona algumas coisas. O Sick Boy, que é o John Lee Miller, que inclusive fez um remake de Sherlock, né? Chamado Elementary, uma série que teve aí que eu não gostei, particularmente. Não sei se vocês já viram Elementary? Já, já. Pois é. É com esse cara, com esse ator, o John Lee Miller, que é o Sick Boy, né? Que na época ele tava louro. Ele é um cara meio niilista, totalmente niilista, não acredita mais em nada, ele totalmente negativo, cínico pra caramba, né? Sarcástico. E o Spud é porra louca, né? Então, no meio, vamos dizer assim, uma mistura desses dois que tá no meio caminho ali é um Renton, que é o próprio protagonista. Que ele é aquele cara que ainda tá meio ligado à família, ele ainda questiona muito a sociedade. E ele ainda não sabe ainda qual a proporção que esse caminho das drogas, no caso da heroína, eles são viciados em heroína, vai fazer com a vida dele. Até porque eles são muito novos, né, cara? E, pô, que nem vocês falaram, easter eggs, a história toda gira em torno disso. As roubadas que eles fazem pra ir atrás de droga, né, cara? E não sei se vocês querem falar, por exemplo, da cena clássica do Renton quando ele decide parar de tomar heroína, né? Caralho! Sim, que ele tranca a casa inteira, acaba de trancar tudo, pega todos os suprimentos. Aqui, aliás, não tem nada de suprimento ali pra ele ficar alguns dias em casa trancado. Sopa em lata. Puta que pariu. Aí, 5 minutos depois, ele quebra a porta e vai atrás de mais uma dose, não, né, cara? Mas o que acontece antes? Que é a cena mais clássica do cinema dos anos 90, cara. Que ele tá, tão louco por recorde, um pico... Recorde. Ah, porra. Ele tá tão louco por um pico... Só que ele fala, pô, cara, eu não posso tomar heroína. Por que que eu posso tomar, cara? É por cocaína. E o cara, parece que o cara não tinha cocaína. A única coisa... Ele foi num traficante fudido, né? Que eles eram um traficante mais ou menos classe média. Um cara que tinha as paradas, né? Só que ele tava além de tudo, ele tava sem grana. Então ele foi num traficante, assim, bem de rua, de beira de esquina, de puteiro mesmo. E o cara falou, cara, a única coisa que eu tenho é isso aqui. Puxou dois supositórios. É, não, eu ia falar isso. Eu pensei que tinha outra cena. Porra, essa cena é foda, isso, cara. É antes dele se isolar, pô. Não, ele fecha tudo. Aí quando tá tudo fechado, ele se lembra que ele precisa de dar um último pico, ele quebra tudo e vai lá arrumar pra poder voltar, pra poder... Ah, tá. Tá certo. Então, tá vendo? Aí... E aí, a cena, como é que é? Aí, no caminho, ele volta, né? Taca a mão, porra. Ele taca a mão na frente do traficante lá na bunda e injeta óbvio. Lá os dois supositórios. Era supositório de quê? Era óbvio. Óbvio. Óbvio. É óbvio aquilo? Caralho, mano. Nossa senhora. O cara volta pra casa no meio do caminho, ele se sente constipado. Não, ele fala que heroína deixa você constipado, mas como o efeito da heroína tá passando, então vai, digamos, liberar o conteúdo do intestino. De maneira, digamos, acelerada. Aí ele se contorce no meio da boca, como se ele estivesse sendo intestinado. E ele sai, caralho, correndo, pô, de cócoras, entra num pub... E o pub é até que bacana, né? E a conversa na cabeça dele é, tipo, falando, lembrando... Eu pensaria num banheiro isso. Com mármores. É. Brancos e tal, mas vai ser esse mesmo quando abro a porra do banheiro. É. Puta que pariu. Uma coisa que a gente não falou é que o filme todo é pautado por narração em off do próprio Renton. Como se eu estivesse contando a história, né? O que aconteceu. Exato. Cara, e ele entra nesse banheiro imundo, nojento pra caralho, podre, velho. Podre, cara, podre. Nossa, podre, tudo sujo, tudo vazando. Você vê até que ele tenta dar uma descarga, né? Que já tá com coisa lá na água, né? No aparelho. E a descarga tá quebrada, cara. E ele vai... Pô, quem nunca passou por uma situação daquela? Não, antes ele dá uma cagada federal. Que ele passa, quase mergulha no vaso. Ainda não mergulha, quase mergulha no vaso. E aí ele percebe, caralho, cadê o supositório? Ele olha assim pra dentro, puta que pariu, caiu. Ele falou, não, tem que pegar essa porra. Enfia o braço inteiro, cara. E aí vem a parte da loucura do filme, né? Que é a parte psicodélica do filme. Exato. Ele entra, vai entrando o corpo inteiro. E quando ele sai do outro lado, ele está onde? Na Lagoa Azul. Olha aí, mais um easter egg. Atrás do ópio dele lá, que ele acha. Finalmente ele encontrou um ópio brilhante naquela água, né, cara? E ele sai todo molhado do bar, do pub, né? Mas com os dois supositórios na mão. E aí ele fala, I'm ready, agora estou pronto. E aí ele vai se isolar pra tentar largar o vício da heroína, que dizem que realmente isso aí é uma coisa que existe de verdade. Inclusive o Renato Russo falava disso, que tem a programação dos 6 passos pra você se livrar, né? Na verdade é pra qualquer vício, mas ele é muito aplicado com a heroína. Esse negócio de você se isolar mesmo, trancar, se fechar literalmente em algum local, numa casa, num apartamento, isso existe, porque o cara fica tão maluco que ele quer arrancar, quebrar tudo pra poder ir atrás do vício. Na verdade, tem uma segunda vez no mesmo filme que ele tenta se livrar, né? Que os pais dele convencem ele a se livrar na base da porrada. E que aí isso acontece, né? Tem a cena do bebezinho. A gente podia falar do bebezinho antes, né? Aquela cena do bebê, na época, já era tosca. Eu já via tosca aquela cena. Uhum. Porque aquele caminhar do bebê, os dois braços e as pernas, porra, tá na cara que aquilo ali é um boneco, né? Eles não conseguem nem disfarçar, velho. Pô, mas essa cena é chocante, cara. Na verdade... É chocante. O que que eles falam no filme? Porque nessa boca, nessa bocada que eles iam pra consumir heroína, uh-huh, tinha um dono da boca lá, que é um punk, né? Acho que é esse punk, ele. Tinha um apelido de uma senhorita. É, Madre Superior, isso, exato. E, inclusive, ela tinha meio que uma comunidade também de pessoas que moravam lá. Entre elas tinha uma mulher que ela tinha tido um filho, um bebê. Morava um bebê naquela jossa, naquele... É, que até então ninguém sabia quem era o pai. Exatamente. A galera desconfiava, mas ninguém sabia. E o bebê, eu acho que ele consome sem querer, né? Ele deve... Bom, enfim... Ambiente mais insalubre e impossível, o bebê morre. E aí que a gente descobre, ou pelo menos na narração em off, o Renton fala que acha que o pai era o Sick Boy, né? O John Lee Mink, ele fica muito abalado. É, fica abalado depois da morte. Sick Boy, que seria um cara bem... mais próximo de um nerd, vamos dizer assim, porque ele era um dos caras, por exemplo, ele era muito viciado em falas de filmes. Uh-huh. Ele era especialista nos filmes do James Bond, não sei se vocês lembram disso. E 007, a cena inicial dele é falando sobre 007, discutindo quem era o melhor e quem era o pior. Eu acho que ele é viciado mais no Sean Connery. Ele protege o Sean Connery. O Renton discute com ele, não, pô, mas teve... Não, Sean Connery é o melhor, não sei o que, tem discussão e tal. Úrsula Andrews. Ela era a garota do James Bond. É o que todos dizem por aí. A personificação de sua superioridade sobre nós. Linda, exótica, sensual e totalmente indisponível para qualquer um que não fosse ele. Que merda. Vamos encarar uma coisa. Se ela trepou com um cara daqui, ela pode trepar com todos nós. Galera, a gente está esquecendo um personagem importante, que ele move a trama. É o Bagby. Acho que é Bagby. Bigby. Bigby, isso, Bigby. Que é, inclusive, ele tá naquela minissérie que as menininhas gostam, Once Upon a Time. Ah, ele tá lá no Once Upon a Time. Ele é o Rumpus Tinkskin, blá blá blá. É o cara, é o duende lá. Esse ator, cara, que ele é fantástico, cara. O Robert Carlyle. Esse cara é o único dos quatro, tirando a menina que o Renton pegou, que ela acaba também fazendo parte do grupinho em um certo momento, que não se droga. E ele fala, nunca vou colocar esse lixo nas veias. Ele é um cara bem mais velho, né? Acho que ele deve ter uns 30 e poucos anos, né? No meio daquela molecada. E ele, inclusive, é amigo dos pais deles, né? No caso, ele é bem amigo dos pais do Renton. Cara, todo mundo tem um tio assim, não tem? Ou sou só eu que tenho um tio assim? Filha da puta, mano. Ah, então vocês têm aquele tio que faz a piada do pavê. Eu também não. Eu não tenho tio assim, não, velho. Esse cara é aquele que, tipo, tu discorda dele numa coisa... Ele fica puto contigo, quer brigar, quer te bater. E ele, no terceiro soco que ele te dá, ele quer puxar uma faca e te matar. É, o cara é maluco. Falando em cenas, né, clássicas do filme, tem aquela que ele tá lá em cima, ele tá tipo no mezanino do bar. Eles tão conversando. E ele tá com aquela adrenalina, né? Todo mundo drogado, muito doido, relaxado. Ele lá com aquela adrenalina, ele falando. Ele termina de tomar um copo de uísque. Joga o copo pra trás. Cai lá embaixo na testa de uma mulher, arrebenta a cara dela, a mulher sangrando, gritando. Aí começa a confusão, quem jogou, aí ele lá, como se fosse ele desce, filha da puta. Olha assim, cala a boca, vamos achar quem foi o filha da puta que fez isso. Aí o outro cara lá que tá comigo, você é idiota, ele, mexeu comigo agora. Começa a porrada, velho. E é muito isso, né? O escocês, eu acho que o meu estereótipo escocês é um cara assim, um cara que bebe pra caramba, que vai pra porrada assim. Pô, é William Wallace, pô. Tipo, liberdade! Você não acha que os escoceses têm meio essa vibe assim? Foda-se, vamos dar, encher todo mundo de porrada. Eu acho que o escocês é meio maluco mesmo, cara. O Spud, velho, ele tinha uma namorada. Não sei se vocês lembram. Porra, velho, essa cena é foda, cara. E aí... Que situação. A gente faz o link com aquilo que o Hentor falou no início do filme, que a heroína deixa constipado, né? E quando passa o efeito dela, o cara libera tudo, né? É, não, mas peraí. Antes de chegar nessa cena aí, tem que contar que pra... Eles estavam uma noite... Foram se encontrar num pub, numa discoteca lá. A galera tava dançando e procurando namoradinhas, o Spud tava com a sua, cada um com a sua, o Renton tava atrás de alguém. 6 semanas sem transar, puta que pariu. Isso. Será que a heroína brocha também? No filme ele fala que sim, que você não sente vontade, mas como eles estavam todos parados ao mesmo tempo, eles começaram a ter vontade de transar. É, e eles falam que. E eles falam no começo que a heroína é melhor do que sexo, né? O melhor não, do que orgasmo. O Renton fala, pense na sua melhor trepada da sua vida. Agora multiplique por 1000, ainda não vai chegar ao nível de satisfação que você tem com uma dose de heroína, né? Então ele é muito, muito compreensível o cara só querer se drogar, não querer mais fazer nada da vida, né? Pois é. E depois dessa festa, depois que, inclusive, até o Renton consegue uma menininha lá, Diane, né? Uhum. Diane, enfim. Ele cada um sai com o seu caso, aí o Spud vai pra casa da namorada, porque ela tá louca pra transar e tudo, e aí daí acontece a cena que você vai contar agora. Vai, Ulisses, narre. Estava o Spud deitado na cama. A sua namorada, na noite anterior, muito interessada em resolver o problema de, digamos, a abstinência que ela mesma tinha causado, estava louca para poder liberar as endorfinas numa sessão de sexo brutal e inexplicável. Eis que Spud dorme. Dorme Spud nu na cama. Capota. Então, a mãe Spud acorda e observa estupefato o filho que ele deixou. Feito de barro sórdido naquela cama. Tu tá ligado que ele é Ele acorda por causa do cheiro, né? Ele acorda e fala... O cara acorda... Cara... Um quarto todo rosa, branquinho. Pois é, né? Quarto de menina e tal. Mas se fosse apenas isso, não teria sido suficiente o nosso filme. Eis que Spud, envergonhado, bate a porta em que estão todos tomando café e pergunta, será que eu posso limpar o lençol? A sogra dele diz assim, não se preocupe que eu limpe. Ele, não, por favor, não faça isso. Estão todos tomando café, comendo feijão e salsichas com um bom café da manhã britânico. E a mãe fala, não se preocupe. Ele, não, por favor, não faça isso. Ela vai puxando o lençol, ele vai puxando o lençol. De repente, não mais que de repente, a casa inteira é pintada como um quadro do Colic. Com a merda desse jovem rapaz doente. Merda. Merda na cara da mãe, merda na cara do pai. Eu acho que quando... Eu entendi isso só muito tempo depois, porque tem uma fala do pai da namorada dele, que fala, não, Spud, fique tranquilo, todo homem tem direito. Ele tava achando que o Spud não tinha cagado na cama, ele tinha achado que o Spud devia ter gozado na cama inteira, gozado. E tava com vergonha e queria limpar o lençol. Isso que eu fui entender isso só muito tempo depois, cara. Não, velho, saber que o cara tinha se cagado? Como assim? Tá de boa? Tá tudo bem? Aí começa a decadência dos caras, né, cara? Cada um com seu problema... Ainda tem a parada lá do Tommy, né, cara, que foi transar com a namorada e ela gostava de ver a fita que eles gravaram. E na mesma noite ela descobriu que o Renton tinha trocado por uma fita contendo um jogo que a Escócia ganhava da Holanda. Isso. o Tommy, ele fazia fitas de sexo casual com a namorada dele, tinha todo o equipamento de VHS e era um fetiche dos dois. Eles estavam dando um peteco lá e a namorada, pô, mano, coloca o vídeo aí que eu quero ver a gente transando. Transava, vendo a gente transando, é fetiche do caralho. E o filho da mãe do Renton tinha trocado as fitas, né? Ele pegou, pô, vou pegar essa fita e colocou uma fita de um jogo lá que você falou, da Irlanda contra a Holanda, né? Copa Europa, sei lá de que ano. Escócia contra a Holanda. Escócia contra a Holanda. E ele coloca lá o jogo, o bicho, a mulher começa a gritar, puta, cadê a porra da fita, cara? As pessoas estão batendo a punheta com a nossa gente fazendo sexo. Ele acha que devolveu na locadora. Né? Ficar de manhã, até de manhã na locadora abrir pra poder pedir a fita de volta. E detalhe, o Renton e o Sick Boy ficaram vendo a fita deles dois lá. E analisando, né? Por isso, né? Que motivou eles a saírem pra festa. E se você for ver mais na frente do filme, o motivo do Tommy começar a se drogar é por causa que a namorada largou ele. Exatamente, foi o Rain. Ou seja, a culpa toda da porra desses dois filhos da puta que fizeram o garoto que era saudável começar a se drogar. A gente tá falando do enredo, mas acho que tem uma coisa assim que eu acho que é anterior, assim. O que, que vocês sentiram na primeira vez que vocês viram o filme? Porque eu vi o filme, era tipo 2000, assim, mais ou menos. Eu ainda era meio adolescente ainda nessa época. Eu vi na época, cara. Eu tinha os meus 12 anos, porque eu já vinha de uma leva de filmes, assim, entre aspas, chocante, né, pra nossa idade. Que eu tinha... 94 eu tinha assistido Kids na Band, né? Vocês lembram do Kids? Kids é chocante pra caralho, pra aquela época. Hoje não, hoje não é. Hoje deve passar... Não, ainda é um pouco sim, cara. Ainda é um pouco sim. Mas eu falo é por causa da infância hoje, né? Tá meio... né? Porra, a primeira cena é o cara tirando o cabaço numa menina de 9 anos, porra. Como se isso não chocar, velho. Caralho. Mas não sei. A sociedade hoje tá foda. Então, quando teve esse, teve aquele do Leonardo DiCaprio também, que ele era um drogado. Ah, foi um dos primeiros filmes dele. Não vou lembrar o nome agora. Diário de um Adolescente. Isso, Diário de um Adolescente. Isso. Então, esse filme do Boyle veio uma proposta diferente. Era a mesma temática, que usava drogas também, com jovens, seus problemas de adolescente, seu mundo. Então, eu já meio que estava preparado, mas não tanto. Tanto para essas cenas da droga, de botar na bunda, dessas cenas que até fizeram a gente rir um pouco do Spud se cagando todo na cama. Né? Mas é isso. Eu meio que me moldei com esse tipo de filme, assim, pra me preparar pro que vinha por aí. Eu fiquei... dava um certo cagaço depois que você assistia esses filmes. O filme mais pesado que eu vi sobre drogas não é Trainspotting. É aquele que é bem anterior, inclusive, a todos os filmes citados. É aquele que é o livro Eu, Christiane F., Drogada e Prostituta. Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Que é bem pesado. Nos anos 80, né? Se passa na Alemanha e é bem pesado, assim. Não mostra, né, tão explícito quanto o Trainspotting, porque o Trainspotting tem uma pegada um pouco de humor também, se você for. Ele é bastante irônico. O Christiane F., não, totalmente depressivo, é drama mesmo e tal. Mas eu senti isso também, cara. Não, eu fiquei tarado, porque, assim, a primeira vez que eu vi esse filme foi na locadora. Tinha um selinho lá colocando, assim, o maior sucesso do cine underground. Eu falei... o que é underground? O que é isso? Eu peguei, assisti, cara, e achei uma coisa muito... um filme muito redondo. Porque ele tinha a contestação, ele tinha ritmo, ele tinha uma trilha sonora fantástica. Ele tinha personagens bons pra caramba. Ou seja, redondo, cara. Fechava direitinho. E eu falava, pô, se todo cinema underground for assim, caraca, eu tô perdendo coisa pra caramba. Mas pode dizer que ele é underground, assim, porque esse é o segundo filme do diretor. Eles tinham feito um filme em 94, chamado Cova Rasa. Porra, vocês já viram? Vocês já viram Cova Rasa? Não, esse eu não assisti ainda, não. Muito bom Cova Rasa, cara. Pra mim, o filme, assim, ele foi marcante. Que eu assisti no pré-vestibular, professor de biologia passou o filme. E eu, assim, cara... não tinha ideia do que as drogas causavam mesmo, saca? Não era tão explícito esse lance do crack e tal, lá na minha quebrada na época, assim. Na época a droga era maconha e tal. Aí o que aconteceu, cara? Eu meio que senti aquele impacto daquilo, sabe? Eu já gostava de rock, assim, mas eu não conhecia muita coisa do rock britânico, assim, dos anos 70, assim, eu não conhecia hip hop e tal. Então, pra mim, ficou aquele impacto daquele negócio, daquele filme bizarro, assim. E aí eles começam assim, dizendo que drogas são incríveis e que vão fazer do caralho, mas aquele lugar horroroso e tal. E aí depois você vai vendo aquilo, assim. Na verdade, não é um filme conflitário, não é um filme que fala que drogas são boas ou são ruins, entendeu? É um filme que as drogas, elas são parte integrante daquelas pessoas, assim, mas o filme não toma partido. Eu acho isso legal, entendeu? Verdade. É verdade, sim. O mundo está mudando. A música está mudando. As drogas estão mudando. Até os homens e as mulheres estão mudando. Daqui a mil anos não haverá homens ou mulheres, só gays. Eu acho legal. A história vai evoluindo até que o Hento ele consegue se livrar do vício e, né, voltar ao mundo, entre aspas, real. Ele arruma um emprego, se não me engano, acho que era um emprego de corretor em Londres. Corretor imobiliário. Ele até fala, e aí a gente vê um pouco mais da rivalidade entre os ingleses e o resto das colônias do Reino Unido, que numa cidade onde qualquer idiota consegue arrumar um emprego, por que que eu não conseguiria arrumar também? Verdade. E ele muda de apartamento, começa a morar sozinho, ele começa a progredir na vida, até que o vagabundo lá acha ele, né? Exato. Bag. O que acontece? Em determinado momento da história, quando o Bag já tá enchendo o saco demais nele, e o Bag não muda, né, cara? Cara violento, cheio de esquemas ilícitos, roubo e tal, fugindo da polícia. O Sick Boy também encontra eles, né? E o Sick Boy já tá num level alto de vida bandida, ele já tá traficando. Diz também que ele tá sendo cafetão, ou seja, ele tá com dois problemas ambulantes que são os amigos dele, mas ele não tem como se livrar. Até que um belo dia o Sick Boy fala que tá com uma parada pra mudar a vida de todo mundo, né? Que é justamente, ele tem um colega que comprou, se não me engano, dois sacos de heroína, não sei quantos quilos tinha ou quantas gramas tinha, de dois marinheiros russos. E ele não sabe o que fazer com essa droga, ele tá morto de medo e entregou pro Sick Boy, que ele é do ramo, digamos assim. O Sick Boy fala, cara, eu tô com a parada aí e eu tenho um comprador que pega um preço legal com isso, dá pra gente lavar a burra. E aí, vamos? Uhum. E eles gelam, né? Ficam sem saber o que fazem e tal, né? Olha, na verdade, eles estavam precisando de $2,000. Não, $2,000. O Big é muito mais do que $2,000. $2,000, exato. Ele tava precisando de $2,000 que o Bigby já sabia que o Renton tinha, porque ele tinha visto o saldo bancário do cara, o extrato bancário do cara, velho. Então eles precisavam comprar essa droga dos marinheiros pra poder revender pra outras pessoas, que eram os traficantes de Londres, né? Isso tudo se deu lá no velório do Tommy, do atleta, que no começo do filme era o atletão bonitão, dava aquela fita lá com a namorada transando e tal. Ficou drogado, morreu da toxoplasmose, que é a doença do gato, né? De merda de gato. Comprou um gato lá pra dar pra ex-namorada, e a ex-namorada mandou ele embora e ele ficou com o gato. E olha como é que é irônico isso, né, cara? O cara mais certinho. É tipo aquele ditado que diz: cachorro de casa quando sai na rua faz merda. O cara mais certinho de todos foi o único que entrou no vício e se fudeu. Os outros todos. Porra, o Spud, cara. O Spud sobreviveu, velho. Sabe, apesar de toda a porra louquice, estava vivo lá e ele não. O cara entrou lá, super saudável, em coisa de meses, se fudeu e morreu. E outra coisa, quando tava só o Renton e o Bigby no apartamento dele, o Renton tava puto, porque o cara era muito folgado, velho. Ficava, dormia na cama dele, fumava N cigarro, jogava cigarro na porta do apartamento do cara. Não, cara, da próxima tu traz a gente pra gravar com a gente, velho. Antes, o próprio Renton testa pra saber se é da boa mesmo. Uhum. Né? Eles trazem um pouquinho, ele fala que a última picada dele, ele se pica duas vezes, uma lá no quarto com os amigos dele e outra no ônibus indo pro encontro. É. E eles conseguem, eles estavam querendo vender por 20 mil, só que o traficante negociou com eles e tá, beleza, 16 mil. Porra, uma grana do caralho pra dividir com quatro. O Spud, o malucão lá que tinha se cagado, também tava com eles. Uhum. E eles conseguem vender a droga, os dois sacos, por 16 mil libras, que é uma grana do caralho. Até hoje em dia, a grana, na época, lá nos 90, devia ser perto de $500,000, será muita grana, cara. Eles vão comemorar no bar, o que acontece? O vagabundo do Bag, ele arruma briga. Costa no cara, derruba a cerveja, derrubou no meu terno, vou te quebra a cara, quebra o bar, começa a porrada geral, e começa a ver o diabinho no ouvido do Renton. Uhum. Pega essa sacola e foge. Só que ele não consegue fugir e fica bem claro nessa parte do filme como eles têm medo do Bag. Sim, né, sim. Lá no bar mesmo. No bar, quando o cara já ameaça e corta a mão. É do Spud, né? Que ele corta a mão sem querer. Isso, o Spud vai tentar segurar, apartar a briga. Ele, quando ele puxa a faca, naquele estilo bem Lampião, ele puxa pra trás. Quase da cepa a mão do maluquinho lá. E acaba que eles. Nesse momento ainda não acontece nada, o Renton tá com aquilo na cabeça e eles vão dormir lá no hotel. E de noite, que já é bem no finalzinho do filme, começa a tocar aquela música que eu tava fazendo umas pesquisas e descobri que é um clássico da música eletrônica, que é o nome é Underworld. da banda chamada Born Sleep. Uhum. Que começa aquela batida, que justamente é a batida que começa no início do filme. Uhum. E ele acorda no meio da noite, todo mundo dormindo, e fala: quer saber? Eu vou pegar essa porra e ir embora. Ele pega a sacola com os 16 mil. Na hora que ele tá saindo da porta, cara, ele olha pro chão, tá lá o Spud acordado. Cagado, porque sabe que quando o outro descobrir que pô, roubou a grana, vai dar uma merda federal. Ele fala: não, não vai, não. Ele valeu, vou e vaza. Ele até fala, depois ele comenta, né? Isso já no final do filme, ele falando: pô, cara, quer saber? Eu traí eles mesmo. Pelo Sick Boy, eu não tô nem aí, porque ele é malandro mesmo. O Bag é um babaca. Eu só fico com pena do Spud mesmo. Nunca fez mal a ninguém. Só que aí tem a cena que antes ele tinha guardado o passaporte dele num porta-volumes. Acho que era numa rodoviária ou até no aeroporto. Ele fala: ó, vou deixar aqui uma grana. Ele deixa um dos pacotinhos, que acho que é 2 mil libras. Cada pacote daquele ele guarda lá. Deixa pro Spud, ele vai embora. E aí tem a cena clássica, que ele é andando com a sacola e ele indo embora, e ele começa a falar. Ele acha que ele é mal mesmo, mas que ele agora vai mudar, ele vai ser uma pessoa igual a você. Aí ele meio que ele quebra a quarta parede do filme falando, contraponto com o cara que tá assistindo: você é um cara que nem você, que tem família, tem emprego, tem esposa, tem filho, tem cachorro, tem TV, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa quarta parede, ela é quebrada no início também. Quando eles vêm correndo e se contestando sobre a sociedade inglesa, na verdade escocesa, né? Sobre você. Na verdade, do europeu, eu diria. É a sociedade em si. Essa quarta parede já é quebrada no início e no final ele faz isso de novo. Eu acho que até ele faz isso algumas vezes durante o filme, cara. Várias vezes é porque o filme ele é baseado num livro. Uhum. E no livro ele tá contando história. Então, um dos recursos que o cara, o Daniel Boyle, que é o diretor do filme, usou pra poder adaptar melhor a história ao filme, foi colocar um narrador, uma narração em off, que é do próprio Renton, contando o que aconteceu. Exato. Inclusive nessas anotações mentais que ele fala, né? Nessas, entre aspas, lições de moral que ele dá no final do filme e no início do filme também. 96 foi o ano do auge do Britpop. Então, de certa forma, pode crer. O rock britânico estava no auge. Então, assim, o rock britânico, esse rock pop britânico, do Britpop, do Oasis, do Blur e tal. Exato. Então, de certa forma, isso era tudo parte do movimento, assim, de explorar a Inglaterra, aquele país, assim, que era meio bizarro, esquisito, assim, e apresentar aquele país na tela e tal. Então, tipo, de certa forma, foi muito interessante isso, de mostrar a Europa, uma Europa decadente e tal, e cheia de drogas e tal. Então, é uma coisa bem diferente dos filmes anteriores, que mostravam a Europa pujante e etc, entendeu? 20 anos depois um pouco mais que 20 anos depois da revolução punk que teve lá, né? Que a Inglaterra tava fundida pra 77. Caralho, 76, 77, exato, por ali. Aí 20 anos depois, mesmo com tudo moderno, mostra a Inglaterra moderna, Londres, né? No caso, mostra as estradas, as casas, mas mesmo assim, como o Ulisses falou, ainda tinha aquela parada da droga, aquele lado sujo europeu. E é um contraponto muito interessante com Hollywood, porque ele meio que apontando o dedo na cara dos filmes de Hollywood, que meio que... O Transporting por si só e toda essa leva de filmes Tarantino, que por mais que seja americano, ele tem muita coisa de cinema europeu, eles meio que apontam o dedo naquela cara daquele filme meio babacão dos anos 80, né? É. Aquela coisa meio... É uma coisa, vamos dizer assim, hoje em dia falando, é meio descolada. Pra época era muito, era o supra-sumo do descolado você ver um filme desse, comentar sobre isso e consumir toda essa cultura ou contracultura, né? Exato. Inclusive, é tanto que depois disso vem uma leva de filmes nesse estilo, que niilistas, com temas muito crus, né? Não tinham mais tanto pudor em mostrar certas coisas, né? Certos tabus, certos assuntos eram debatidos mais livremente, né? Tudo bem, tudo mesmo. Pelo menos pra mim. É fácil ser filosófico quando é outra pessoa que está ferrada. Pois é, 20 anos depois, a gente se depara com o trailer de Transporting 2. Transporting virou um filme cult pra caralho. Agora não mais. A primeira vez que eu vi Transporting, que engraçado, eu vim numa locadora de bairro, VHS, e é difícil você chegar coisas assim pro VHS. Geralmente as locadoras elas apostam na coisa que já tá consolidado. E não, tava lá uma fita e tava lá um banner, assim, grudado na fita. Eleito o melhor filme de Festival de Cannes, Palma de Ouro, não sei o quê. Só prêmios alternativos que o filme ganhou, né? Que ninguém Oscar sabia disso. Mas isso cria uma certa curiosidade, foi aí que eu assisti pela primeira vez. Então, 20 anos depois a gente se depara com o trailer de Transporting 2, coisa que ninguém imaginava que ia acontecer, e tá aí. Tanto os personagens, obviamente, como os atores estão de volta 20 anos mais velhos. Quase todo mundo, né, cara? E é interessante, né, cara? Causou um furor na internet. Hoje em dia, como todo mundo consome muita informação, já é muito mais difícil você ter uma coisa, um filme desse naipe que seja desconhecido. Que nem você falou, Felipe. Muita gente já conhece, já não é mais tão underground, tão descolado você curtir um filme desse, né? Gente em vários locais do mundo já conhece esse tipo de filme. Quero perguntar pra vocês, o que vocês acharam do trailer do filme 2? Cara, eu fiquei curioso, assim, eu fiquei com vontade. Vontade pra caramba de ver e tal, assim, mas por outro lado eu já fico assim, já fica rolando uma certa decepção, né? Quem assistiu a Star Wars episódio 1, 2 e 3 sabe do que eu tô falando. Mas Ulisses, cara, assim, porque assim, vamos lá, então vamos, você tava, pegou uma referência de refilmagens, de trazer uma coisa do passado e botar. Então vamos lá, Mad Max. Veio o mesmo diretor, quase alguns outros, não sei, da equipe deve ter vindo alguns, dos anos 70, cara. E foi foda pra caralho em 2015. Ah, eu não assisti Mad Max ainda. Pô, Mad Max é. Eu não assisti porque eu fiquei com medo de ser a mesma coisa. Assim. Não, cara. Não, cara, assiste. É, assiste, e tá, cara. Bem, mas tá anos luz dos anos 70. Principalmente do terceiro. Né? O segundo daquela trilogia do Mad Max, o segundo pra mim é o melhor. Mas tá muito bom. Então, se você se basear por essa nova leva e tendo o conceito de que é o mesmo diretor, é a mesma equipe, mais experiente, todos os atores mais experientes, então você, eu aposto. E pelo portfólio do cara, dos filmes, cara, o cara fez Extermínio, o cara fez Sunshine, 127 Horas, Steve Jobs, o próprio Transporting. Fez, Quem Quer Ser um Milionário? Quem Quer Ser um Milionário, então. Aquele filme do DiCaprio, que tem gente que gosta, gente, é a praia, gosta, né? É a praia, é. Mas, pô, é famoso, né? Pois, cara? É, cara. Então, eu fico com esperança por isso. Pela competência dele. É, dos filmes que eu assisti dele, todos me deixaram satisfeitos. Eu acho que essa é a palavra. Espero, pelo trailer também, o trailer, pô, é um trailer muito diferente do que tá saindo ultimamente. Os trailers, ultimamente, têm entregado muito o filme, o roteiro e tal. Até porque tem muita pesquisa na internet, sai muita coisa de bastidor e você vai pegando tudo, né? Nesse não, cara. Ele lançou um trailer e só quem assistiu e lembra e reassistiu o filme antigo sabe alguma coisa do filme, mas não, ele não entrega pega completamente. Exato, só referência. Não, não entrega. Ele não entrega completamente. Assim, o início do trailer é o Mark Hinton, que é o Obi-Wan. Obi-Wan, ele tá chegando. Eu vou falar ele pelo nome do personagem famoso dele, né? Que é o McGregor, né? Tal, ator escocês. Ele tá chegando, eu acho que é num bar. Deve ter sido num bar, ou, a não ser que o Sick Boy tenha transformado a casa dele num bar, né? É, um bar. Tem uma sinuca, porra, lá. O cara pode ter colocado uma sinuca na casa dele. É verdade, aí chama a galera, né? O que aconteceu? 20 anos depois, o Hinton fugiu com a grana. Só deixou 2 mil libras lá pro Spud. E os outros dois se fuderam lá. O que que vai acontecer? Será que vai ter raiva? Com certeza, né? O cara deve ter ido pra prisão, que no final do primeiro filme os policiais invadiram o apartamento e levaram. Não, no começo do filme, cara, no começo do trailer, o Sick Boy pergunta onde é que você teve esses 20 anos. Pois é, né, cara? Ele vai ter que responder, cara. O trailer é muito bem feito, cara, por causa que ele pega a mesma frase do início do primeiro filme, do final também, e ele divide em várias passagens do trailer. É. Então, em vez de, por exemplo, no início do primeiro filme ele fala: escolha viver, escolha um emprego, escolha uma carreira, uma família, escolha uma televisão nova. Ele vai citando várias coisas da vida cotidiana comum e do consumismo da época. Agora, 20 anos depois, a parada mudou. Ele fala: escolha a vida, escolha o Facebook, escolha Twitter, Instagram e torça para que alguém em algum lugar se importe. Exato. Ou seja, ele já puxa pra essa cultura de internet. É. Deve ter muita coisa, eu não sei se críticas ou referências aos millennials também, né? Uhum. Eu acho que eles vão fazer contraponto com essa geração nova. Vai ter. Né? E ele dá pra entender que ele tá voltando, né, pra encontrar essa galera. E vai ter muita ponta solta pra resolver. Olhando o trailer, cara, tem passagem na prisão, acho que vão falar do Bag, sim, o Bag aparece, né? Velho pra caralho. É. Eu quase não reconheci, bicho, cara. Caraca. A menina aparece, a Indy lá, mulherão. Gatíssima. De novo, com certeza. A Daiane, quando fez aquele filme dela, em 96, ela tinha 20 anos já, cara. E ela fazia Sério? Papel de 15, sim, lá nasceu em 76. Kelly MacDonald. O Manifetinho, né? Tava, pô, nossa, você nem fala. Imagina hoje ela com 40, né? Tá com 40, deve estar com cara de 35, 33. Tá, tá. Acho que 30, 27, viu? Que porra, eu vi ela no fundo. Acho que 17, 27. Tá bonita, ele continua linda. Tem uma, em certa parte do trailer, ele fala, né? Você é um viciado. Então, seja viciado. Isso. Ou seja, ele admite, ele não usa mais heroína, mas ele continua viciado em alguma coisa. Que a gente não sabe o que é. Talvez seja adrenalina, talvez seja, sei lá. Talvez seja redes sociais. Ou algum outro tipo de droga. De repente, tem gente que tá dizendo que ele vai começar a usar êxtase nesse filme, né? Tem uma cena lá que ele tá usando êxtase, né? Então, porra, pera. Extra é legal, nem o do Barão Vermelho é legal. Você. E cara, eu admito que eu tô com hype lá em cima, cara, pra ver esse filme. Eu tô muito afim de ver esse filme, gostei muito do primeiro. Sim. E eu espero que seja um filme na mesma pegada, mas logicamente, né? Mais maduro. Os caras estão 20 anos mais velhos e deve ter outro tipo de dilema, deve ter nego com filho já, enfim. Exatamente. Eu também tô nesse. Eu tô no mesmo hype aí. A mesma força de hype que o Sebs. E eu tô torcendo pra ser um filme fantástico, incrível, espetacular, memorável. Um filme que eu não posso mostrar pros meus filhos. Sim. Não tão cedo, né? Cara, eu vou pedir pra tu falar isso, não, mas isso é tão falso, cara. Não, tá bom, ficou ótimo, pô. Ficou natural, cara. Escolha a vida. Escolha o Facebook, o Twitter, Instagram e torça para que alguém em algum lugar se importe. Escolha rever velhos amores desejando ter feito tudo diferente. E escolha ver a história se repetindo novamente. Escolha seu futuro. Escolha reality show, mulheres promíscuas, pornografia da vingança. Escolha um contrato flexível de trabalho, uma jornada de 2 horas. E escolha o mesmo para os seus filhos. Só que pior. E alivia a dor com uma dose qualquer de uma droga desconhecida feita na cozinha de alguém. Então, respire fundo. Você é um viciado. Então seja viciado. Apenas seja viciado em outra coisa. Escolha a pessoa que você ama. Escolha o seu futuro. Escolha a vida. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final mais uma vez. Ah, Sebastião, tem que lembrar o pessoal que tá escutando o podcast na data que saiu. O filme vai estrear já, daqui uns dias. Então, o filme, o Transporting 2, ele vai estrear dia 27 de janeiro do ano que vem. Nós ainda estamos em 2016. E esse podcast provavelmente só vai ser nos primeiros dias de 2017, mas agora, no final do mês, agora de janeiro, já vai estar saindo o filme. Por favor, assista legendado, pelo amor de Deus. Uhum. Nada contra os dubladores, mas é porque você tem que ouvir o britânico deles. É, cara, esse tipo de filme você tem que escutar o sotaque britânico dos caras, né? Porque, porra, é demais, cara. Só de ver de novo o Evan McGregor falando. Exato. Wes. Yeah. É muito legal, cara. Do caralho. Ah, tem uma coisa que temos que falar antes de o episódio acabar. Fala, amigão. Então, nós fomos convidados a participar do Fundcast, um episódio especial sobre a situação na Síria. E foi uma experiência muito legal. Muito obrigado ao Vitor Hugo Crespo, ao pessoal do Fundcast por ter me chamado para participar. Eu adorei a oportunidade, podem me chamar sempre que vocês quiserem, viu? Ah, é verdade, cara. O Ulisses participou do Fundcast. Fundcast, para quem não sabe, é um podcast sobre geopolítica, guerra, histórias militares. Então, a gente vai colocar aqui embaixo o link do episódio. Se você tem alguma dúvida sobre a Síria, essas questões de Alepo e tal, sobre por que, que a guerra começou e tal, galera, clique no link aqui embaixo, que o episódio tá maneiro pra caramba, galera. É isso aí. Ulisses, quem quiser escutar o Apenas um Cast ou contatar a gente, como é que faz? É muito fácil, é só digitar www.apenasumcast.blogspot.com.br. Por enquanto, ele já está começando a mexer no nosso site.com. Todo ano é isso, né? Eu fiquei com esse por enquanto enganchado na garganta. A gente tá parecendo político, né? Não, mas assim, não é só isso. Você também pode encontrar a gente em qualquer agregador de feed. É só procurar Apenas um Cast. Lá só tem nós, por enquanto. Né? Por enquanto. Essa internet todo mundo copia, né? Nada se cria, tudo se copia. É, já o Sebs encontrou um podcast parecido também. Não foi, Sebs? Não tava Telegram? É, não. O nome do podcast é Mais um Cast. É um podcast, são dois caras. É engraçado, cara. Eles ficam lendo notícias bizarras. Eu vou colocar link deles também, é muito bom, velho. Mais um cast. Fica a dica. Mais um cast. E aí vocês podem botar a gente no Facebook, podem mandar um e-mail pra gente. A gente é velho, a gente responde e-mail. Apenas um cast, @gmail.com. Seja feliz, não se esqueça de escovar os dentes e lavar atrás das orelhas. E a música, de quem é? Eu acho que é de quem pergunta, né? É, eu acho que é minha, cara. O que, que você vai mandar pra gente tocar e ouvir no volume máximo? Vou te copiar da última vez, Felipe. Você escolheu a música do FIFA, eu vou escolher uma do FIFA também. O nome da música é Black and White Town, da banda Doves. Eu acho que é uma banda britânica, não tenho certeza. É massa. Faz parte da trilha sonora do FIFA 07. Falou, pessoal. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.